Tático no 170, tá com 113 a bordo, 4:14, até na Fortaleza. Ok, o 170, livre táxi pelo pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Táxi aqui é pátio Índia, no ponto de espera da 10, 1895, o 170, boa noite. Boa noite.